A Sura do Agasalhado. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Ó Agasalhado, levanta-te e admoesta os incréus. E a teu Senhor, magnifica-o. E a teus trajes, purifica-os. E ao abominável, abandona-o. E não faças mercê esperando receber mais. E quanto à determinação de teu Senhor, pacienta. Então, quando se tocar a corneta, esse dia será um difícil dia para os renegadores da fé. Não será fácil. Deixa-me só com quem eu criei. E para quem fiz riquezas extensas e filhos sempre presentes. E para quem tudo aplainei plenamente. Em seguida, ele aspira que eu lhe o acrescente. Em absoluto, não lhe o acrescentarei. Por certo, quanto a nossos sinais, ele foi obstinado. Obrigá-lo-ei à penosa escalada. Por certo, ele refletiu e decidiu. E ele morra como decidiu. Mais uma vez, que ele morra como decidiu. Em seguida, ele olhou. Depois carranqueou e ensombrou-se-lhe o semblante. Depois voltou às costas e ensoberbeceu-se. Então disse: isso não é senão magia herdada dos antepassados. Isso não é senão o dito dos mortais. Falo-ei queimar-se em Saqqar. E o que te faz inteirar-te do que é Saqqar? Ele nada mantém e nada deixa. Carbonizador da pele. Sobre ele há 19 guardiães. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ E não fizemos por guardiães do fogo senão anjos. E não fizemos seu número senão como provação para os que renegam a fé, para aqueles aos quais fora concedido o livro se convençam disso, e para que os que creem se acrescentem em fé, e para aqueles aos quais fora concedido o livro e os crentes não duvidem, e para que aqueles em cujos corações há enfermidade e os renegadores da fé digam: que deseja Alá com isso como exemplo? Assim, Alá descaminha a quem quer e guia a quem quer. E ninguém sabe dos exércitos de teu Senhor senão Ele. E ela não é senão lembrança para os mortais. De fato, pela lua, e pela noite, quando se vai, e pela manhã, quando clareia. Por certo, ele é uma das calamidades, em sendo admoestação para os mortais, para quem entre vós quer antecipar-se ou atrasar-se. Cada alma será o penhor do que houver logrado. Exceto os companheiros da direita, estarão em jardins interrogando-se sobre os criminosos. O que vos fez entrar em Saqar? Dirão: não estávamos entre os orantes? E não alimentávamos o necessitado? E confabulávamos com os confabuladores? E desmentíamos o dia do juízo? Até que nos chegou a certeza. Então, não os beneficiará a intercessão dos intercessores. E por que razão estão dando de ombros à lembrança? Como se foram asnos assustados, que fogem de leão. Aliás, cada um deles desejaria lhe fossem concedidas páginas desenroladas. Em absoluto, não serão concedidas, mas eles não temem a derradeira vida. Não, ele, por certo, é uma lembrança. Então, quem quiser beneficiar-se dele se lembrará. E não se lembrarão, a não ser que Alá o queira. Ele é o dono da piedade e o dono do perdão.